mas quero saber. Tens que confessar tudo aquilo que tens escondido, ou se tens outro caminho, se me queres ver sofrer. Jura, jura que não me enganaste, jura que não me trocaste, que nada vai mudar entre nós. Daqui fala o Luís Manuel, estou aqui na Rádio Arconcial Orleans. Ouçam a minha música, fiquem connosco. Não só a minha música, mas todos os meus colegas. Por isso eu estou aqui também a falar para vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Praia, férias e calor.

já tentei esquecer, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois. Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim. Quando tu não estás, fico meio perdido. Quando tu te vais, é o meu castigo. Quando tu não estás, é o sufoco que eu tenho de mim. Se tu vais, já tentei esquecer, mas tudo aquilo faz lembrar nós dois. Já tentei, podes crer, mas estás em mim no antes e o depois. É um sufoco quando tu te vais, um pesadelo que nunca tem fim. Eu conto as horas quando tu não estás, quando não tenho-te ao pé de mim. Quando tu não estás, fico meio perdido. Quando tu te vais, é o meu castigo. Quando tu não estás, fico meio perdido. Le 02 38 43 48 00. Tenho sorte ao jogo, azar no amor. Tenho sorte em tudo, azar no amor. Tenho sorte ao jogo, azar no amor. Tenho sorte em tudo, azar no amor. Anda tanto tempo já a procurar, me convenci no amor tem azar. Pois de quem eu gosto, não gosto de mim. Se sorte não vem, tenho que andar assim. Com esta e aquela para me consolar, mas que de fazer, no amor tem azar. Só as que eu não quero, me querem a mim. Se sorte não vem, tenho que andar. Tenho sorte em tudo, azar no amor. As mulheres que eu amo, amo outro alguém. Sempre foi assim, nada me dói. gosta de mim. Se a sorte não vem, tenho que andar assim. Com esta e aquela, sempre com sua. Mas que de fazer o amor transar. Só as que eu não quero, me querem a mim. Se a sorte não vem, tenho que andar assim. Azar no amor. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Thank you.

festa vai começar. Todos juntos em... Muito bom dia, amigos auditórios da Rádio Arcociel. Uma esperança. E hoje, quarta-feira, e como todas as quarta-feiras, é com Portugal em Festa, que está bem na companhia do seu animador Vítor. Uma volta perfeita. Com boa música, bem a portuguesa, música brasileira, música para todos os gostos, todas as idades. Hoje é um dia da alegria. E pois é um dia da alegria. Outros menos, mais outros mais alegres, não é? Mas hoje é um dia alegre. Hoje é um dia da alegria. Porque vamos passar 3 horas só de boa música, boa disposição. É o dia. Junta-te a nós, anda a dançar. Não fico... Isto tudo até o meio-dia. Espero que está tudo bem por aí, onde estiver. Uma alegria fria, mas... E depois de ter ouvido aquele grande artista, bem conhecido aqui nas antenas da Rádio Arconciel, Luís Manuel, vamos lá, não perdemos tempo. Com Diô e Nolasse, dia de alegria. Entre combate. Hoje é um dia da alegria. Seguido, de quero mais, sempre com o grupo Diô e Nolasse. Então vamos lá, com boa música, sintonize a sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. E vem daí, este é o romper do dia. Hoje é um dia da alegria. Yeah. agora com a artista que esteve com nós na festa de Santa Clara. Não consigo descrever. Calma lá, blondie, palavras para quê? Palavras para quê? Quero estar bem mais perto de ti. O passado não tem de ser o presente na minha vida. Quero lutar para contigo ficar. Eu vou até ao fim. Não há rosas sem espinho, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho por ti. Não há rosas sem espinho, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho por ti. Sempre com boa música, boa disposição. Espero estar tudo bem onde estiver. A trabalhar, a passear. Esta ansiedade apressa de chegar. Mas o que importa é a gente usar a sua rádio, seja a Rádio Arconcel, com Sónia Costa, com, interpretado com os temas de António Brações. Mas porquê que eu recuso quem quer dar? Quero quem não conheci, porque eu só quero. livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Mas o amor não é o tempo, nem é. Não tens juízo quando te esforças mais do que é preciso. O corpo é paga, o corpo é paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a gostar. Quando a cabeça não se liberta das frustrações e inibições, toda essa força que se aperta, o corpo é que sofre as privações, mutilações. Cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback, em playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar vais encantar. Em playback, em playback, em playback. Põe o microfone à frente muito disfarçado. Vai sorrindo que é pra gente lá presente na luta. Ei, bebê, que tu és alguém. Mesmo fome com quem tens bem. Ei, bebê, a fazer bebê. E vivo, bebê, há de sempre cantar. Ei, bebê, respirar pra quê? Quem não sabe também não vê. Ei, bebê, a fazer bebê. Não saber cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback, em playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar vais encantar. Em playback. Fecha a boca, não te enganes, não te esganes. Vais ter uma apoteose, põe-te em pose pra cantar. Em playback é que tu és bom a cantar sem fugir do tom. Em playback, a fazer playback e vivo playback. Há de sempre cantar com playback. Até pedem diz, mas de certo terás feliz. Em playback, agradeces e sorris. depois de ter passado aquele bocado de roca bem a portuguesa, vamos lá com aquele grande artista, Tony Careira. Foi ela, foi ela. Chegou aquele momento de matar aquelas saudades dos meus cantinhos de Portugal. Então vamos lá com Tony Careira e vários artistas com saudades de Portugal. Tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe distante, porque o destino pensou assim. Sou imigrante longe distante, porque o destino pensou. Mas em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal. Ver o povo que eu lá deixei, ver minha terra natal. Mas em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal. Ver o povo que eu lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas. Tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe distante, porque o destino pensou assim. Sou imigrante longe distante, porque o destino pensou assim. Mas em agosto, se Deus quiser, mas em agosto. Vamos lá com aquele artista que teve há pouco tempo com nós. Que grande, grande artista, Jorge Ferreira. Ao vivo. Ela é mais do que um castigo. Se algum dia eu namorava, Oh, Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Não sei explicar o que sim. E 10 horas e 12 minutos aqui nas antenas da Rádio Arc-en-ciel, da sua rádio. Passando pelo bairro. E chegou aquele momento de ir até dar um pulinho até a Madeira. Lareira no quintal de mim. Um grande artista que está a fazer um enorme sucesso em Portugal, Miro Freitas, volta para casa. Eu bem voltava. Mas não esqueço quem deixei para trás. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. O brilho do céu, som do mar, linda terra que é Portugal. Pensar em vós, no peito carrego a saudade. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. O brilho do céu sobre o mar, vem da terra que é Portugal. Ficamos sempre com Miro Freitas com o tema Confusão. Eu muito gosto desta música, que já me aconteceu várias vezes. A quem não lhe aconteceu? Dizem-me lá. É cá uma confusão, diz que já passou da hora. Qual a justificação? É sempre a mesma coisa. Não posso me divertir, tomar uma com os amigos ou beber até cair. Já estou a ficar cansado, por isso ouve lá meu bem. Se continuas assim, vais viver com tua mãe. Eu gosto de ir ao bar, não sei qual é a tua inveja, Não me lixes a cabeça. Manda vir outra cerveja. Para sermos mais felizes, tens que me compreender. Quatro vezes por semana vou sair para beber. Se tu não estás contente, vai lá reclamar aos céus. Mas lamento informar-te, amor, foi o melhor que Deus te deu. Quando nós nos casamos, foi na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, foi esta a nossa promessa. Cansado de esperar por ti, tão só. Foi tanto tempo que eu nem sei. Por toda a parte te procurei, meu amor. Na escuridão das noites frias, nas tardes quentes e tão vazias, para onde andei? Nos lugares para onde andavas, os encontros que marcavas, por aí também passei. Você é meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti. Você é meu amor, volta para trás. Tem pena, pena de mim. Você é meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti. Você é meu amor, volta para trás. Ai, você tem pena, pena de mim. Eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte, eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte, eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte, eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Boa noite, meus senhores. Hoje é dia de arraial, a Madeira toda em festa, não há como caniçal. Boa noite, meus senhores, hoje é dia de arraial, a Madeira toda em festa, não há como caniçal. Aquele monte eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. Aquele monte eu vou subir, vou falar com a senhora e ela vai me ouvir. dar-lhe sal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica bem a mar. A minha terra é o caniçal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica bem a mar. A juventude sempre no ar. Uns para a discoteca e outros vão para o mar. A juventude sempre no ar. Uns para a discoteca e outros vão para o mar. A minha terra é o caniçal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica bem ir a mar. A minha terra é o caniçal. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica bem ir a mar. Vamos lá, música bem popular do nosso cantinho de Portugal. Com Leonor Quinteiro, Cuca Roseta. Uma boa música bem popular, bem portuguesa, vamos dizer assim. Oh rama, oh que linda rama. Oh rama do olival. noite vamos bailar no bailinho da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da Madeira. Ponha aqui o seu pezinho. Eu tenho uma carta escrita. Eu fui de Lisboa a Sintra, a casa da Jacinta, para me fazer uns calções. Mas a pobre criatura esqueceu-se da abertura para as minhas precisões. E vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas a dar. E vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas a dar. E vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. E vira, tu vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de ser ouvido aquele medley bem à portuguesa de música popular. Nós viemos. Vamos lá até o Minho com Fred Mota dizer que a vida não é fácil e por um acaso não, todos os dias a trabalhar, a rematar. Escolha, hoje em dia é obrigação. Nós trabalhamos todo mês para poder ganhar um bocado. Mas o ganho é para o patrão e dá uma miséria ou empregado. Esta vida não é fácil, temos de lutar. Esta vida não é fácil, temos de trabalhar. Esta vida não é fácil, aturar o patrão. Para quem ganha pouco, não tem nada na mão. Esta vida não é fácil, temos de lutar. Esta vida não é fácil, temos de trabalhar. Esta vida não é fácil, aturar o patrão. Para quem ganha pouco, não tem nada na mão. Trabalho de empregado é uma vida diferente. Por muito que ele trabalha, o patrão nunca está contente. Se em casa se passa mal, o patrão chega enervado. E a culpa vai ser de quem? Vai ser do pobre empregado. E a culpa vai ser de quem? Vai ser do pobre empregado. Esta vida não é fácil, temos de lutar. Esta vida não é fácil, temos de trabalhar. Esta vida não é fácil, aturar o patrão. Para quem ganha pouco, não tem nada na mão. Esta vida não é fácil, temos de lutar. Esta vida não é fácil, temos de trabalhar. Esta vida não é fácil, aturar o patrão. Nada na mão. Essa vida não é fácil, temos de lutar. Essa vida não é fácil, temos de trabalhar. Essa vida não é fácil, aturar o patrão. Para quem ganha pouco, não tem nada na mão. Essa vida não é fácil. Esta vida não é fácil, temos de trabalhar. Esta vida não é fácil, aturar o patrão. Para quem ganha pouco, não ter nada na mão. Nós estamos de volta ao trabalhinho. Foi um verão sempre a rir e a curtir. Oh chefe, não se zangue, vamos trabalhar mais. Mas um aumento também podia vir. Já lá vão 4 anos e assim eu não consigo. Ando a tentar dizer-te, mas não te digo. Não, não. nossa empresa há trabalho a mais. E já ouvi dizer que mais está para vir. Quer mandar um aumentozinho para alguém, minha querida? Larilolá, larilolé. Receber tão pouco não sabe bem. Oh, larilolá, larilolé. Ouvir a onde sabe tão bem. Sentamos às voltas e voltas e nada está certo. Nós estamos cada vez mais perto. No Insta, no Face ou no TikTok. Likes e partilhas à morte. Meu chefe, isto é demais para mim. O António Costa leva o aumento que pedi. Ai, ai, ai. Fala, fala, fala, diz que é muito bom partir. Se subir salários não preciso de um marido. Vai saber é desta chefe, lembre-se de mim. Se lhe pedir acho que vai dizer sim. Olá, olá, olá, trabalhar aqui sabe tão bem. Olá, olá, olá, ouvir a onde sabe tão bem. Oh, Rui, eu estava aqui a pensar. Não achas que é melhor a gente aumentar esta rapaziada? Estás parvo aqui? Então não sei, acho que a malta já merece. Então não sabem dizer olá, olá, olá, olá. Ai não. Não, então é aquilo. Qualquer coisa como que, olha. Olarilolá, olarilolé. Trabalhar aqui sabe tão bem. Olarilolá, olarilolé. Ouvir a onde sabe tão bem. Depois de tudo que passei. Depois de tudo que passei. Desde os braços da minha mãe. Desde os braços da minha mãe. Eu sei que também já errei. Mas trabalhar aqui sabe tão bem. Olarilolá, olarilolé. Trabalhar aqui sabe tão bem. Olarilolá, olarilolé. Ouvir aonde sabe tão bem. Pensar, nós sempre a falar, é a nossa forma favorita de dançar. Vamos nos voltar, sempre a bailar, é mais um ano sempre a trabalhar. Ai, ai, ai. Além de cá, desde os meus tempos de infância, nada nem ninguém apaga a sua grande importância. Um dia a mãe de um passeio, lembro-me que uma vez, que já era 7:30, estamos perdendo os três. Apesar de muito nova, ajudava o pessoal a brilhar em toda a prova, tanto escrita como oral. Casou com um ar inglês, corajoso, bonito, só pipis tem os três. Disse-me a laguejar. O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é cor, é cor, é cor, poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá, bacelar em infantaria. A filha mais nova é cor, é cor, é cor, formada em tornaia. Hoje mantém-se bonita, e mesmo apesar dos tiques, para muito da marmita, o lanche para os piqueniques. É sempre vista montada num carro fenomenal, se alta cilindrada e um airbag descomunal. Habita uma quinta perto, numa paisagem de gritos, sempre do portão aberto, para acudir aos mais aflitos. Apesar dos seus tormentos, pela gaguez descontrolada, apelou aos quatro ventos, sempre muito emocionada. O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é cor, é cor, é cor, poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá, bacelar em infantaria. A filha mais nova é cor, é cor, Eu fui formada em enfermária. O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é por, é por, é por, poderosa empresária. O filho do meio é pá, é pá, é pá, a estrela em Santaria. A filha mais nova é por, é por, é por, formada em enfermária. É cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa empresária. O filho do meio é pá, é pá, é pá, a estrela infantaria. A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em tornária. Sozinha, Dom Judé do vizinho, Marcela da fumada. Sopa de pedra, sopa de pedra, e ficamos sem com a irmã José, sopa de pedra, depois de ter ouvido a família da Lady Gaga. Um tipo que é de um partido largamente conhecido por resolver rubicachos. Ao saber do cozinhado, concedeu encantado nos seus 40 tachos. Piquei cebola e um alho, ainda não trabalho de juntar a bicheiro. Para refogar a mistura, encomendei a gordura a um amigo azeiteiro. Sopa de pedra, oh, sopa de pedra, oh, a prima da autocinha, do juda da vizinha, mas ela da fumada. Esta sopa tão famosa faz com que toda a colosa reivindique uma parcela. Eu quero compartilhá-la, estás interessado em prová-la, vira para cá a panela. Para a coisa ser perfeita, importa que a receita ganhe pelo dão castiço. Há que reforçar a salga, basta que metas da malga, pôr tudo no juízo. Sopa de pedra, oh, oh, sopa de pedra, oh, oh, a prima da autocinha, tão jogando. No final, animar o pessoal com um fogo de artifício. A saída mais barata, feijão do vermelho e lata, grande custo-benefício. Devora-se uma porção do tal vermelho feijão, está lançado o relambório. Com o gasto de limana, vai-te apanhar a cana que eu trato do futório. Sopa de pedra, oh, oh, sopa de pedra, oh, oh, a primeira autocinha, tão jogadorzinho, mas ela é da fumada. Sim, então ajuda a luzinha, Marcela da fumada.

sabe a minha boca. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim, até esse chão pegar fogo. Vamos a sair daqui, caminhando na praia, dois copos de cerveja, namora a noite inteira, estar contigo é tão. A nossa roupa, que eu quero de novo, que eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim, até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui, caminhando na praia, dois copos de cerveja, namora. Yeah. os olhos e te beijo, beijo, beijo. E para acabar com aquele concerto que foi enorme aqui em Orleans, e vamos lá com o homem do Moacalima, antes de passar aquela página de publicidade e aquela música romântica. Tu és o fado desse amor, eu a saudade sem dor. Nenhum de nós quer perder e ninguém quer ficar só. This moment, this moment, I'll fight for me this summer. Je sais comment un compris. Dis-moi, je l'ai mal pour toi. Je le garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis du mal comme un enfant. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, Oli, Joa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'y a pas de où on est vache. Mais on a vida te levar. Eu quero estar ao pé de ti. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Meu amor, minha paz. T'es le premier. Lundi au dimanche, ça me lève en mer, en mer, en mer. Emmène-moi, peu importe où on ira. Paris, Paris, Oli, Joa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'y a pas d'un débâche. Mais on a envie de te lever. Le cœur cher au père de ti. Emmène-moi. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Anunciamos a mudança de gerência do restaurante Le Tamariz, localizado em 157 Rua de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. Toda a equipa está desejosa para vos servir. O restaurante Le Tamariz é o ponto de encontro dos deliciosos pratos do dia. Durante a semana, oferecemos três pratos à escolha, carne, peixe ou frango churrasco. Fim de semana, serviço à carta e takeaway, com especialidades tradicionais portuguesas. O horário durante a semana, das 10 horas às 15, prato do dia. After work, terça a sexta-feira, das 17 às 20. Tábuas, petiscos e merendas. Uma vez por mês, noite temática com animação musical. O Le Tamariz também dispõe de uma sala de recepção para casamentos, aniversários ou seminários. Reserve já, ligue para o 02-38-53-1473. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Restaurant Le Tamariz. Venha visitar-nos no restaurante Le Tamariz, em 157, Rue du Fossé, em Fleury-les-Aubrais. La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena,

pela madrugada. Falta-me alguém para ser feliz nesta minha vida. Ando pela rua, de alma seminua. Preciso de alguém que me dê amor e muita alegria. Continuamos com Manuel Campos. Sem ti eu não sou nada. Que tu tens um novo amor. Sinto tanto a falta da tua voz. Diz-me então como superar a dor. E se também tens saudades de nós. Por mim eu vou ter que te dizer de viver sem teu abraço. Acordar e não te ter, ficar tanto por dizer. Conheci a solidão, sem volta que eu te quero, porque sem ti desespero, não aguento mais ficar assim, perdido sem te ter. Volta que eu te quero, porque sem ti desespero, a saudade é demais, que já nem sei o que é viver. Por isso volta, amor, tira-me esta dor lá dentro de mim. Tornámos com aquele artista Tony Careira, com o tema Com a Escola da Vida, não a melhor escola que a vida. E foi pedido a minha amiga Manuela, por São Amigos, e para todo o pessoal que a conhece. E sem esquecer o animador. Pois amor, não há pobre, mas rico em verdade, que aprendi o que hoje sei de cor. Primeiro lição, a humildade, e depois foi no mundo a correr, a erguer-me e também a cair, que tirei o custo de viver e o diploma para chegar aqui. E hoje o que sou, eu aprendi vivendo, tendo no pensamento e a fé de vencer. Estou onde estou, mas cá cheguei lutando, com Deus sempre ajudando ainda, com a escola da vida. Hoje vivo, mas guardo bem fundo, que muito antes dos livros para ler, foi a família, os amigos e o mundo, a faculdade que não pude ter. E para sempre vou tentar lembrar o que aprendi na primeira lição. Não há sábio maior que o lutar, e assinado pelo coração. E hoje o que sou, eu aprendi vivendo, tendo no pensamento crer, e a fé de vencer. Estou onde estou, mas cá cheguei lutando, com Deus sempre ajudando ainda, com a escola da vida. Escola da vida.

vamos lá passar as coisas sérias. 11 horas e 40 minutos. Então vamos lá com o Misk do Nemos. Hoje vi esse amor que eu perdi, me acabou sem querer, renasceu a vontade de ser seu. Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa. Aquele pezinho de dança. É uma coisa enorme. No grupo Onda Centro. Fica toda a noite a olhar para as estrelas, pois ver um cometa é tudo o que ela quer. Parece uma coisa que é de outro mundo. Dá para tudo, até para ver um planeta. Mas agora o raio da minha vizinha passa o tempo à procura de um cometa. Ela só quer ver um cometa. Um cometa. Ela não olha aquela

então e sei de cor as manhas do ofício. Pesco no rio, no lago, até no mar. Nada resiste ao meu isco, tarde ou cedo vou pegar. Já vi de tudo em tantos anos a pescar. Até sereias bem bonitas de encantar. Nunca desisto em qualquer situação. Acredito no ditado, volto sempre a tentar. Quem muito procura sempre peixe acha, peixe acha, peixe acha. Sou bom pescador e não desisto não. Quem muito procura sempre peixe acha. Quem muito procura sempre peixe acha, peixe acha, peixe acha. Depois daquele pezinho de dança, vamos lá com quem? Com o irmão Coragem, é Morena. Sou obrigado a pensar. E aí o povo diz: ei, morena, ei, mordaça. O chão até estremece quando ela passa. Ei, morena, ei, mordaça. O banho se mexe com a água segurança. Ei, morena, ei, mordaça. O chão até estremece quando ela passa. Ei, morena, ei, mordaça. O banho se mexe com a olhar suave, boa, dela brilhar. Uma mulher bonita, com sorriso e encantar. Por onde passa, chama logo a atenção. Quando ela mexe, mexe com o meu coração. Esta morena é tudo o que eu quis. Por muito que não queira, sou obrigado a pensar. E aí o povo diz: ei, morena, ei, mordaça. O chão até estremece quando ela passa. Estamos mesmo na reta final. Mas ainda há tempo para ouvir Costa Rica. Namorar na internet. Quem nunca fez isto? Eu nunca, eu nunca. Há mais de um mês que eu deixei a namorada. Porque eu andava enrabixada com o vizinho da Suzette. Já estou sozinho e por isso a navegar. E de longe a namorar com uma miúda na internet. Pela aparência ela é igualzinha uma atriz. No baleio só me diz que gosta muito de mim. Pelo gritar dá para ver que ela é bonita. Do jeito que para a vida já se apaixonou por mim. Manda-me braços cheios de coraçõezinhos. Com boneco redondinho. Preparado de dançar. Recadinhos lá escritos pelo meio. E aqui bem popular. Tenho que adivinhar. distância é milagre. Internet, se ele engravidar a mim. Mal começa a namorar e ela já se controla. Recados dobra, ela pede que eu delete. Nessa coisa na internet é muito fácil dar bola. Prós é por vinho, isto é mesmo 31. Segredos não há nenhum. E até me dá uns conselhos que eu não abro recado e nos conspiros, porque há um tal de vírus que estraga os aparelhos. Anda-me frases cheias de coraçõezinhos, que os bonecos redondinhos amarelo de lanceira. Com recadinhos lá escritos pelo meio, e eu que bem vou poleio. Tenho que adivinhar, é o WhatsApp, Instagram e Facebook. No meu tempo de escola não havia nada assim. Namorar de longe à distância é milagre da internet, se ela engravidar de mim. É o WhatsApp, Instagram e Facebook. No tempo de escola não havia nada assim. Mas namorar de longe à distância é milagre da internet, se ela engravidar de mim. É o WhatsApp, Instagram e Facebook. No tempo de escola não havia nada assim. Namorar de longe à distância é milagre da internet, se ela engravidar de mim. É o WhatsApp, Instagram e Facebook. No tempo de escola não havia nada assim. Namorar de longe à distância é milagre da internet, se ela engravidar de mim. Horas e 59 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E chegou o momento de despedida de vocês. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje, mas estão a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Não sei se tu queres comigo sair 9, 10 da noite. Espero que passaram um bom momento durante 3 horas. 3 horas foram de boa música, boa discussão e muita alegria também foi. Prometo, vai ser uma noite louca, nós dois. E pois, a minha amiga Glória não estará cá logo à tarde. Porque isto é que são férias, não é? Tem razão de aproveitar. Mas amanhã de manhã podem encontrar um amigo, Edmir, com voz de Portugal. Portugal em festa, e sexta-feira, logo de manhã, a partir das 9 horas, com quem? Com o meu amigo Lourenço. Fim de semana à porta, por uma carta, na sexta-feira, é, logo de entrada. E mais lá para a tardinha, a partir das 17 horas, às 19 horas, com o Manel, com o Fufu. O programa Descoberta. Não sei se tu queres. E sábado, Portugal do Coração com a Cristina, o Avegvu com o Matias. Vamos trocar, brindar e se nada mais pela paterrinha, sábado a partir das 15 horas às 18 horas, mais vale pedir correio. E ao domingo nunca muda, logo de manhã, logo às 8 horas, com os são fortes, cantando o galo. Em seguida daquela emissão já habitual, Letra Fansana. Daqui lá portas bem, tudo bom, cuidem de vocês. E até quarta-feira. Tchau, tchau. afirmou que Pedro Nuno Santos fez mais mal à democracia em 6 dias do que André Ventura em 6 anos. Isto por causa do voto contra dos socialistas à moção de confiança apresentada por Luís Montenegro. Em entrevista à Antena 1, Aguiar Branco explica que